Eu me lembro quando eu brincava, quando era criança, brincava, tentava brincar imitando o que os adultos estavam fazendo. Né? Olha, Marcelo Martins de Martins. Ele escreve uma longa carta, e a carta tem uma espécie de narrativa de um problema pessoal. Eu não vou responder aqui. Tá certo? Mas, e também não acho que o problema que você conta aqui seja tão grave. Só quero observar uma coisa. Você está escrevendo muitíssimo bem. Quer dizer, no mínimo, algum talento literário óbvio você tem. E vai ser por aí que você vai encontrar a solução dos seus problemas. É, muito bem, acho que não dá para responder mais nada, né? Não dá. Já foi longe demais. Então, vamos parar por aqui. É, eu acho que ainda dá tempo de quem se quiser se inscrever no curso de Sociologia da Filosofia, que vai ser de 29 de setembro a 5, 30 de setembro a 5 de outubro. Segunda, sem ser essa próxima, a outra. Né? Tem lá no meu site, olavocarvalho.org, tem todas as dicas para quem quiser se inscrever. É, então, queria agradecer muito a atenção de todos, né? E até a semana que vem. Desligou aí?